viver, se concentra. Ou devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta, senta, senta, senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Ou devagar você senta, senta, senta. Eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas. Aquela que representa. Falar uma coisa. Eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas. Aquela que representa. E aí, bebê? Preparou, vai. Preparou, vai. Para e vê se concentra. O que eu mandar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. O Moral de Ibicoara.